Capítulo 10 – Uma moeda de Acheron. Nem todos os guias entraram na câmara. Quando a porta se fechou, Conan viu apenas um homem diante de si, uma figura magra envolta com um manto negro e capuz. O homem retirou a máscara, revelando uma face pálida e oval, com traços calmos e delicadamente cinzelados. O rei colocou a Albiona em pé, mas ela permanecia agarrada a ele, olhando apreensivamente ao redor. A câmara era ampla, com paredes de mármore cobertas com cortinas de veludo negras e, no chão, caros carpetes de mosaicos banhados pelo suave brilho de lamparinas de bronze. Conan instintivamente tocou o cabo da arma. Sua mão estava suja de sangue, plasma coagulado sobre a boca da bainha, porque guardara a lâmina sem tê-la limpado. — Onde estamos? — ele inquiriu. O estranho respondeu com uma saudação baixa na qual o desconfiado rei não detectou traço algum de ironia. — No templo de Azura, majestade. Albiona soltou um fino grito e grudou-se mais a Conan, encarando temerosamente as portas arqueadas como se esperasse a entrada de alguma figura macabra. — Não tema, minha senhora, disse o guia. Não há nada aqui que possa feri-la, como supõe a superstição vulgar. Se seu monarca foi convencido da inocência de nossa religião a ponto de nos proteger da perseguição dos ignorantes, então certamente um de seus súditos não precisa sentir apreensão. — Quem é você? — perguntou Conan. — Eu sou Adratus, sacerdote de Azura. Um de meus seguidores o reconheceu quando o senhor chegou à cidade e me trouxe a notícia. Conan praguejou. Não tema que outros descubram sua identidade, garantiu Adratus. Seu disfarce teria enganado qualquer um, exceto um seguidor de Azura, cujo culto busca descobrir o que existe por baixo da superfície da ilusão. O senhor foi seguido até a torre de vigia e alguns de meu povo entraram no túnel para ajudá-lo caso retornasse por aquela rota. Aqui no templo de Azura, o senhor ainda é rei. Por que vocês arriscariam suas vidas por mim? Perguntou o rei. O senhor foi o nosso amigo quando se sentou ao trono, respondeu Adratus. Protegeu-nos quando os sacerdotes de Mitra quiseram nos escorraçar para fora da terra. Conan olhou para ele com curiosidade. Nunca visitara o templo de Azura antes, nem tinha certeza se de fato existia tal lugar em Tarantia. Os sacerdotes daquela religião tinham o hábito de camuflar seus templos de forma notável. A adoração a Mitra era predominante nas nações iborianas, mas o culto a Azura persistia apesar do banimento oficial e do antagonismo popular. Conan escutara histórias sobre templos onde intensa fumaça subia de altares negros, nos quais homens raptados eram sacrificados diante de uma grande serpente enrolada, cuja assustadora cabeça oscilava para sempre nas trevas. As perseguições fizeram com que os seguidores de Azura se escondessem em seus templos e velassem seus rituais na obscuridade. Esta reserva, por sua vez, evocou mais suspeitas monstruosas e histórias maléficas. Mas Conan tinha a tolerância dos bárbaros e se recusara a perseguir os partidários de Azura ou permitir que o povo assim o fizesse, diante das parcas evidências apresentadas contra eles, meros rumores e acusações que não podiam ser provados. — Se eles são feiticeiros de magia negra, por que irão suportar que vocês os atormentem? — o rei dissera. — Se não forem, então não há maldade neles. Demônios de Krom, deixem que os homens adorem o deus que quiserem. Ante um respeitoso convite de Adratus, ele se sentou em uma cadeira de marfim e sinalizou para que Albiona ocupasse a outra, mas ela preferiu ficar em um banquinho dourado aos pés dele e apertada contra sua coxa, como se buscasse segurança pelo contato. Como a maior parte dos seguidores ortodoxos de Mitra, ela tinha horror do culto de Azura, instilado em sua infância e adolescência por contos selvagens de sacrifícios humanos e deuses antropomórficos que transformavam templos em matadouros. Adratus ficou diante deles, sua cabeça careca descoberta. — O que o senhor deseja, majestade? — Primeiro comida, ele rosnou, e o sacerdote bateu em um gongo de ouro com uma varinha de prata. Mal as notas suaves pararam de ecoar, quatro encapuzados levantaram a cortina de uma porta, segurando uma baixela de quatro pés com pratos fumegantes e vasos de cristal. Colocaram a bandeja diante de Conan, curvando-se, e o rei limpou as mãos em um tecido adamascado, estalando os lábios com indisfarçável prazer. Cuidado, majestade, sussurrou Albiona. Esses homens comem carne humana. Eu aposto meu reino que isto não é nada além de uma honesta carne assada, respondeu Conan. Venha, moça, coma. Você deve estar faminta após sua passagem na prisão. Dito isso, a condessa obedeceu, seguindo o exemplo daquele cuja palavra era a derradeira lei, e comeu voraz, embora delicadamente, enquanto seu soberano rasgava as peças de carne e se esbaldava no vinho com tanto gosto como se ainda não tivesse comido nada naquela noite. Seus sacerdotes são eficientes a tratos, ele disse de boca cheia, com um grande osso nas mãos. Seus serviços serão apreciados em minha campanha para reaver meu reino. Adratos discordou, balançando a cabeça lentamente, e Conan esmagou o osso contra a mesa em uma explosão de ira. Demônios de Crom! O que aflige os homens da Aquilônia? Primeiro Sérvios, agora você! Não conseguem fazer nada além de acenar suas cabeças imbecis quando falam em acabar com esses cães! Adratos suspirou antes de responder. Meu senhor, é difícil explicar e quisera eu dizer o contrário. Mas a liberdade da Aquilônia está no fim. Não é só isso. A liberdade do planeta pode estar para terminar. Na história do mundo, uma era segue a outra, e agora entramos em uma era de horror e escravidão, como foi há muito tempo atrás. O que você quer dizer? Perguntou o rei com implicância. Adratos acomodou-se em uma cadeira, onde descansou os cotovelos e olhou para o chão. Não são apenas os senhores rebeldes da Aquilônia e os exércitos da Nemédia que estão contra o senhor, respondeu. É a sinistra magia negra que vem da época em que o mundo era jovem. Uma forma horrível surgiu das sombras do passado e ninguém pode fazer frente à sua força. O que você quer dizer? Conan quis saber. Falo de Xaltotun de Acheron, que morreu 3.000 anos atrás, ainda que hoje caminhe na Terra. Conan ficou em silêncio enquanto em sua mente flutuava uma imagem. Um rosto barbado de uma calma beleza inumana. Novamente foi assombrado por algo estranhamente familiar. Acheron. O som da palavra trouxe vibrações em seu espírito e associações imemoráveis. Acheron, ele repetiu. Xaltotun de Acheron. Homem, você está louco? Acheron é um mito há mais séculos do que posso dizer. Com frequência me pergunto se ela chegou ao menos a existir. Foi uma realidade desgraçada, respondeu Adratos. Um império de feiticeiros negros embebidos em um mal há muito tempo esquecido, que foi finalmente destruído pelas tribos iborianas do oeste. Os magos de Acheron praticavam abominável necromancia, taumaturgia do pior tipo e magia tenebrosa ensinada a eles por demônios. De todos os feiticeiros daquele reino amaldiçoado, nenhum era maior que Xaltotun de Python. Então como foi derrotado? Perguntou Conan ceticamente. De alguma forma, um tipo de poder cósmico que ele guardava zelosamente foi roubado e usado contra ele. Essa fonte retornou às suas mãos e agora o tornou invencível. Albiona, olhando do sacerdote para o rei, não entendia a conversa. Conan empinou a cabeça nervoso. Você está brincando comigo, ele grunhiu. Se Xaltotun morreu há 3.000 anos, como esse homem pode ser ele? Trata-se de algum patife que assumiu o antigo nome. Adratos inclinou-se sobre uma mesa de mármore e abriu uma pequena arca de ouro, retirando uma larga moeda de ouro de cunhagem muito antiga. O senhor viu Xaltotun sem o véu? Então dê uma olhada nisto. É uma moeda que foi cunhada na antiga Acheron antes de sua queda. Aquele império negro era tão permeado de feitiçaria que até mesmo esta moeda tem uso para criar mágica. Conan examinou-a, concluindo que não havia engano sobre sua legítima antiguidade. O Cimério já tinha lidado com muitas moedas nos seus anos de pilhagens e tinha um bom conhecimento prático delas. As beiradas estavam desgastadas e a inscrição quase apagada, mas o semblante estampado em um lado, ainda claro e distinto, cortou a respiração de Conan. Não estava frio na câmara, mas ele sentiu seu couro cabeludo se arrepiar, uma contração gelada em sua pele. O semblante era o de um homem barbado, inescrutável, de uma calma beleza inumana. Por Crom, É ele! Murmurou Conan. Agora entendia por que desde o início lhe parecia familiar aquela visão do homem barbado. Ele já vira uma moeda como aquela antes há muito tempo em uma terra distante. A semelhança é apenas uma coincidência. Se ele é astuto para assumir o nome de um mago esquecido, é sagaz o suficiente para assumir sua aparência. Rosnou dando de ombros. Mas a frase foi dita sem convicção. A visão daquela moeda abalara as profundezas do seu ser. Sentiu que a realidade e o equilíbrio estavam caindo em um abismo de ilusão e feitiçaria. Um mago era aceitável, mas aquilo era bruxaria além da sanidade. Não podemos duvidar que de fato se trata de Zaltotum de Python, disse Adratos. Foi ele quem pôs os rochedos abaixo em Valkia por meio de feitiços que controlam os elementos da terra. Foi ele quem enviou a criatura das trevas à sua tenda antes de amanhecer o dia da batalha em que seu exército foi dizimado. Como você sabe disso? Ralhou Conan de cara feia. Os seguidores de Azura têm canais secretos de conhecimento. Isso não interessa. Mas o senhor não percebe a futilidade de sacrificar seus súditos na vã tentativa de recuperar a coroa? Conan descansou o queixo no punho e olhou para o vazio enquanto Albiona o observava ansiosamente, sua mente tateando confusa nos labirintos do problema. Não há mago no mundo cuja magia pode confrontar a de Zaltotum? O rei perguntou. Adratos balançou a cabeça. Se houvesse, nós de Azura saberíamos. Os homens dizem que nosso culto é remanescente dos antigos adoradores de serpentes da Estígia. Isso é mentira. Nossos ancestrais vieram de Vendia, do além-mar de Vilayet e das montanhas Imelianas Azuis. Somos filhos do leste, não do sul, e temos conhecimento a respeito de todos os magos do leste que são maiores que os do oeste. E nenhum deles seria nada mais do que um bambu no vento diante da magia negra de Zaltotum. Mas ele foi derrotado uma vez, persistiu Conan. Sim, sua fonte cósmica foi usada contra ele. Mas agora que o poder está mais uma vez em suas mãos, cuidará para que ela não seja roubada novamente. E o que é essa fonte amaldiçoada? Inquiriu Conan com irritação. Ela é chamada de Coração de Ahriman. Quando Acheron foi derrotada, os sacerdotes primitivos que o haviam roubado e se voltado contra Zaltotum esconderam a peça em uma caverna assombrada que serviu de base para erguer um pequeno templo reconstruído 3 vezes posteriormente. Em cada uma delas, de forma maior e mais elaborada do que antes, mas sempre no local do terreno original, apesar de todos terem esquecido o respectivo motivo. A memória do símbolo escondido desapareceu das mentes dos homens comuns e foi preservada apenas em livros dos sacerdotes e volumes esotéricos. De onde ele veio, ninguém sabe. Alguns dizem que é o autêntico coração de um deus. Para outros, é uma estrela que caiu dos céus há muito tempo atrás. Depois de ser roubado, ninguém jamais o tinha visto por 3.000 anos. Quando a mágica dos sacerdotes de Mitra falhou contra a mágica de Altaro, o acólito de Zaltotum, eles se lembraram da antiga lenda do coração. O alto sacerdote e um de seus discípulos desceram na terrível cripta embaixo do templo, na qual sumidade alguma entrara durante os últimos 3 milênios. Nos antigos volumes com lacres de ferro que descreviam o coração de Ahriman em seus símbolos secretos, fala-se sobre uma criatura das trevas deixada lá para guardá-lo. Lá embaixo, nas câmaras quadradas, com portas arqueadas que conduzem à escuridão imensurável, o sacerdote e seu acólito encontraram um altar feito de pedra negra de raro resplendor. Sobre o altar, havia uma vasilha de ouro no formato de uma concha do mar com 2 válvulas que se agarravam à pedra como craca. Mas o recipiente estava aberto e vazio. O coração de Ahriman não estava lá. Enquanto olhavam com horror, o guardião da cripta, maldita criatura das trevas, caiu sobre eles e mutilou o alto sacerdote que morreu. Mas o acólito lutou contra a entidade, um pária desprovido de mente ou alma, trazido dos poços para guardar o coração, e escapou subindo as escadarias e carregando o corpo inerte do sacerdote que, antes de morrer, explicou a seus seguidores o que havia acontecido. Também ordenou-lhes que se submetessem a um poder impossível de superar e exigiu o mais absoluto segredo. Mas o mundo tem sido um sussurro dado pelos sacerdotes e nós de Azura aprendemos a escutá-lo. Exaltotum extrai seu poder desse símbolo? Perguntou Conan, ainda cético. Não, seus poderes vêm dos Golfos Negros, mas o coração de Ahriman veio de algum universo distante. Contra ele, os poderes das trevas não conseguem prevalecer quando está nas mãos de um adepto. É como uma espada que possa feri-lo, mas que ele não consegue usar para ferir. Restaura e pode destruir a vida. O mago o roubou não para utilizá-lo contra inimigos, mas para garantir que não fosse usado contra ele mesmo. Uma vasilha de ouro no formato de concha em um altar negro em uma caverna profunda, murmurou Conan, franzindo a testa enquanto buscava captar a imagem ilusória. Isso me lembra de algo que escutei e ouvi. Mas o que, em nome de Krom, é esse coração? Ele tem a forma de uma grande joia, como um rubi, mas pulsa como uma chama cegante, brilha como flamas vivas. Conan esperneou e bateu com o punho direito na palma esquerda. Krom! Ele rugiu. Que imbecil eu fui! O coração de Ahriman! O coração do meu reino! Encontre o coração de seu reino, Zelata disse. Por Ymir foi a joia que vi na fumaça verde, a fonte que Tarascus roubou de Exaltotum enquanto ele dormia o sono do Lótus Negro. Adratos também havia se levantado, despindo sua calma como uma peça de vestuário. O que está dizendo? O coração foi roubado de Exaltotum? Sim, Conan reafirmou. Tarascus temia Exaltotum e queria diminuir seu poder que ele pensava residir no coração. Talvez ele pensasse que o feiticeiro morreria se o elo fosse perdido. Por Krom! Ah! Conan socou o ar com careta de decepção e desgosto. Eu esqueci! Tarascus a deu para um ladrão mandando que a atirasse no mar. A essa altura o homem deve estar quase encordava. Antes que possa segui-lo, ele pegará um navio e enviará o coração Ahriman para o fundo do oceano. O mar não irá guardá-lo! Exclamou Adratos, excitado. O próprio Exaltotum teria lançado a joia maldita dentro das águas há muito tempo se não soubesse que na primeira tempestade seria cuspida para a orla. Mas em qual praia desconhecida a fonte poderia repousar? Bem, Conan estava recuperando sua confiança resiliente. Não há certeza de que o ladrão irá se desfazer do valioso símbolo. Se eu conheço ladrões e deveria, já que eu mesmo fui um deles em Zamora na minha juventude, ele não o jogará fora. Irá vendê-lo para algum mercador rico. Por Krom. Ele caminhou para frente e para trás em crescente agitação. Vale a pena procurá-lo. Zelata ordenou-me que encontrasse o coração do meu reino e todo o resto que ela me mostrou provou ser verdade. Será que o poder de Exaltotum espreita naquela bugiganga carmesim? Sim, aposto minha cabeça nisso. Gritou Adratos com sua face fervendo, olhos faiscantes e punhos cerrados. Com o coração em nossas mãos, podemos desafiar os poderes de Exaltotum. Eu juro, se pudermos recuperá-lo, temos uma chance de também resgatar sua coroa e expulsar os invasores para longe de nossos portais. Não são as espadas da Nemédia que a Aquilônia teme, mas as artes negras de Exaltotum. Conan olhou para ele por um tempo, impressionado com o fulgor do sacerdote. É como uma busca em um pesadelo, disse por fim. Contudo, suas palavras ecoam o pensamento de Zelata, e tudo o que ela me disse era verdade. Encontrarei essa joia. Ela encerra o destino da Aquilônia, disse Adratos com convicção. Enviarei homens para ir com você. Não, exclamou o rei impaciente, temendo ser atrasado pelos sacerdotes em sua jornada, independente do tanto que fossem habilidosos nas artes esotéricas. Isso é tarefa para um homem de armas. Irei sozinho. Primeiro para Poitan, onde deixarei Albiona com Trócero. Depois para Cordava e para Além-Mar, se necessário. Mesmo se o ladrão pretender cumprir a ordem de Tarascus, terá alguma dificuldade em encontrar um navio zarpando nesta época do ano. E se o senhor encontrar o coração de Ahriman? Bradou Adratos. Prepararei o caminho para sua conquista. Antes que retorne à Aquilônia, espalharei a notícia por canais secretos de que o senhor está vivo e retornando com uma mágica mais forte que a de Zaltotum. Terei homens prontos para fazer a revolução logo após seu retorno. Eles vão lutar se tiverem certeza de que estão protegidos das artes negras de Zaltotum. Irei ajudá-lo em sua jornada. Ele golpeou o gongo. Um túnel secreto liga este templo ao exterior dos muros da cidade. O senhor deve ir para Poitan no bote de um peregrino. Ninguém ousará molestá-lo. Como quiser. Com um propósito definido em mente, Conan fervia de impaciência. Cuide apenas para que tudo seja feito rapidamente. Enquanto isso, outros eventos estavam em andamento na cidade. Um mensageiro sem fôlego entrara no palácio onde Valério se divertia com suas dançarinas e, jogado aos seus joelhos, narrou uma história truncada sobre o tumulto na prisão e a fuga da condenada. Também levou a informação de que o conde Thespius, a quem a execução de Albiona havia sido confiada, estava morrendo e implorando para falar com Valérios antes que sua hora chegasse. Vestindo-se rapidamente, Valérios acompanhou o homem através de várias passagens sinuosas e chegou até a câmara onde Thespius estava agonizando. Não havia dúvida do seu fim. Uma borbulha sangrenta escapava de seus lábios, estremecendo a cada suspiro. Seu braço decepado tinha sido recolocado para impedir o fluir do sangue, mas, mesmo com aquilo, a ferida em sua lateral era mortal. Sozinho na câmara com o moribundo, Valérios surpreendeu-se. Por Mitra, eu juraria que somente um homem que já não está mais vivo seria capaz de desferir um golpe como esse. Valérios, disse o homem entre engasgos. Ele vive. Conan vive. O que está dizendo? Bradou o outro. Eu juro por Mitra, grunhiu Thespius cuspindo sangue. Foi ele quem levou Albiona. Ele não está morto. Não é um fantasma de volta do inferno para nos assombrar. Ele é de carne e osso e mais terrível do que nunca. A viela atrás da torre está cheia de homens mortos. Cuidado, Valérios. Ele retornou para nos matar a todos. Após um estrebuchar, o conde Thespius desfaleceu. Valérios franziu o rosto diante do homem morto, lançou um olhar ao redor da câmara vazia e, indo até a porta, abriu-a de supetão. O mensageiro e um grupo de guardas nemédios estavam parados no corredor. Todos os portões foram fechados? Valérios perguntou. Sim, majestade. Triplique o número de guardas em cada um. Que ninguém entre ou saia da cidade sem sofrer rígida investigação. Posicione homens para revirar as ruas e quarteirões. Uma prisioneira muito valiosa escapou com a ajuda de um aquiloniano rebelde. Alguém aqui reconheceu o homem? Não, majestade. O velho vigia teve um vislumbre, mas somente foi capaz de dizer que se tratava de um gigante vestindo as roupas negras do executor, cujo corpo nu encontramos em uma cela vazia. É um homem perigoso, disse Valérios. Não facilitem com ele. Todos vocês conhecem a Condessa Albiona. Procurem por ela e, se a encontrarem, matem-na junto com seu companheiro imediatamente. Não tentem pegá-los com vida. Retornando para seu quarto no palácio, Valérios chamou quatro homens de aspecto bizarro. Altos, magros, de pele amarelada e semblante imóvel, eram bastante parecidos, vestidos com longos mantos negros idênticos sob os quais apenas seus pés calçando sandálias eram visíveis. Seus traços eram ocultados pelos capuzes. Eles ficaram diante de Valérios com suas mãos enfiadas dentro das mangas largas e os braços dobrados. Valérios encarou-os sem prazer. Em suas longas jornadas conhecera homens de estranhas raças. Quando os encontrei famintos nas selvas de Kitai, ele disse abruptamente, exilados de seu reino, juraram me servir. E o fizeram bem, à sua própria maneira abominável. Preciso de mais um serviço de vocês e então os libertarei de seu juramento. Conan da Siméria, rei da Aquilônia, ainda vive, apesar da feitiçaria de Zaltotum, ou talvez por causa dela, não sei dizer. A mente negra daquele demônio ressuscitado é muito diabólica e sutil para que um mortal a penetre. Mas enquanto Conan viver, eu não estarei a salvo. O povo me aceitou como o menor dos males quando acharam que ele estava morto. Se ele reaparecer, o trono ruirá sob meus pés numa revolução antes mesmo que eu possa erguer a mão. Talvez meus aliados o usem para me substituir, se decidirem que já servia aos seus propósitos. Não sei. Só tenho certeza de que este planeta é pequeno demais para dois reis da Aquilônia. Procurem o Cimério. Usem seu talento singular para investigá-lo onde quer que esteja escondido. Ele tem muitos amigos em Tarantia. De certo, teve ajuda quando fugiu com Albiona. Foi preciso mais de um homem, mesmo sendo alguém como Conan, para deflagrar toda aquela matança na ruela do lado de fora da torre. Mas agora chega. Levem seu pessoal e sigam a trilha dele. Até onde eu não sei. Mas encontrem-no! E quando conseguirem, matem-no! Os quatro homens de Kitai curvaram-se juntos, viraram e saíram da câmara sem emitir um som.